Na tarde de quarta-feira, por volta das 16 horas, servidores da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu foram acionados para um deslocamento até a Rua Fortaleza, no bairro Vila C, onde, segundo os solicitantes, há vários dias um adolescente de 16 anos estaria realizando disparos de arma de fogo no interior da residência, sendo também efetuados disparos no quintal do imóvel, inclusive com o aval de familiares responsáveis pelo menor. Os servidores municipais estiveram na residência onde foi franqueada a entrada na casa. Foi localizado um revólver calibre 38, devidamente municiado com 6 cartuchos intactos do mesmo calibre, bem como várias outras munições sobressalentes e deflagradas. Diante dos fatos, foi dado voz de apreensão ao menor identificado pelas letras RPDC, 16 anos, conhecido pela alcunha de 10 centavos, com uma relação de diversos atos infracionais. Ele foi mais uma vez encaminhado à Delegacia Especial do Adolescente para a lavratura de mais um ato que constará em sua ficha. Na delegacia, ficou mais que comprovado a permissão dos pais para os atos do filho. Segundo eles, é normal um menor roubar, furtar, andar armado, efetuar disparos em via pública, traficar e praticar outros crimes. Ainda teriam acusado uma vizinha de ser a autora da denúncia, promovendo ameaças contra a mesma. Tudo isso foi relacionado no boletim de ocorrência da Guarda Municipal. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.